Thiago Santinho. Aperta a tecla verde e confirma aula prática. Político corrupto te ensina. Eles sabem que a periferia é mina de voto e o discurso falso é o controle remoto. Terminou o mandato e não fez nada pelo povo. O que cê fez por mim? Safado, desejo em dobro. Olha o nome dos bois, tem pensamento de asno. Já tenho do seu mar, Ana Júlia, já dei barbalho. Eles roubam rapidão, ligeiro que nem cometa. Se não leis que destrói antinias com uma caneta. Sou protestante, não de igreja, do manifesto. Primo pela liberdade, igualdade e o progresso. Coronelismo já se foi junto com o cabresto. Ribeirinho ameaçado no fogo do pistoleiro. Então, pense bem, não é como o livro te ensina. Não falam das crianças mutiladas em Altamira. Não quero bandeira nem blusa de candidato. Quero educação, saúde, comida no prato. Não peço por favor, é exigência pros irmãos. Governador e presidente, isso é sua obrigação. Os anos se passaram e o Brasil a se perder. De Deodoro da Fonseca até FHC. De político safado, a minha mente nunca esquece. Não pense na inocência de Lula e Dilma Rousseff. No começo do mandato, tô arrumando a casa. Me diz quando a casa Brasil vai ser arrumada. Belém, Pará, Brasil é meu lugar pelas raízes. Marajoara, sempre vou lutar. O norte do país tá comigo, Acre, Amazonas, Amapá, Tocantins, Roraima e Rondônia. Somos excluídos pelo sul e o sudeste, mas é de nossos bens que eles se abastecem. Cabral descobriu o Brasil, sinto até dó e o respeito com as tribos Caiapós e Bororós, entre outras tribos que habitaram por lá. Defendo o Brasil, Belém, eu sou Pará. Se a capital já tá assim, irmão, imagina o interior do estado. Eu quero ver com que cara os senhores vão se apresentar. Se na ausência deles o povo tem que pagar. Terra de impunidade, gente vivendo mal. O poder tem mais olhos, olhos pra capital. Olhos que falham geralmente. Educação pública sem conteúdo, ausente. Mesmo Belém, metrópole da Amazônia. A ausência do estado leva aos noticiários vergonha. Melhor não dividir, unido é melhor. Melhor dividir, vai ter mais dinheiro. Eu digo, o problema dessa terra mesmo é essa paz de oportunista, essa paz de interesseiro. Grilaram a terra, agora querem pressionar o nativo a se mandar pra terra especular. Então, deixa os boizinhos pastar e conjugar o verbo latifundiar. Pequenas ilhas rodeadas da distância, de descompromissos gerados pela ganância de quem vive na cidade e seus prédios, enquanto a miséria amazônica não tem remédio. Clientelismo, favor que era obrigação. Ribeirinhos, quilombolas, vítima da enganação. Desrespeitado pelo progresso na sua terra. Ação política, um favor, uma dívida eterna. Rede, barco e pesca, ciclo, safra, que alimenta e testa. A fé, mesmo espaço, geladeira e rede. O calendário do Jader Barbalho na parede. Deus no céu, na terra o papel é assumido por indivíduos que não dão o valor devido. De falsidade, se investem pelo voto e agem em governo pelos interesses próprios. Mais amor. A sua atitude política é mais importante que os políticos. Mais amor. Mais amor.